autorizado a ter 3.010, cancela a restrição de altitude na posição de mapa, BNH 1009. Direção da Delta Curso 2, aposto para o segundo.

foi tomado seu contato. Informe 1 à noite, sinal 900.